passos, mesmo que descalços, pisei. Quando a cidade dorme, é hora de sair pra rua, dar uns passos por aí. Pra que os rastros de meus passos, mesmo que descalços, pisei. Da pisada e o embolado da passada de meus pés. Não há dúvida quanto à veracidade da pisada e o embolado da passada de meus pés. Tem batimento posto que é gente, curvatura posto que é pé, suavidade posto que é homem, suavidade posto que é mulher. Tem batimento posto que é gente, curvatura posto que é pé, suavidade posto que é homem, suavidade posto que é mulher. Quando a cidade dorme, é hora de sair pra rua, dar uns passos por aí. Pra que os rastros de meus passos, mesmo que descalços, pisei. Não há dúvida quanto à veracidade da pisada e o embolado da passada de meus pés. E o embolado da passada de meus pés.